Atenção! O talento que faz a diferença. Vem pra nossa festa. Vem dançar. Vou me afastar de ti pra não brincares com meus sentimentos. Eu sei você feliz sem esse amor que só me atormenta. Só que ao mesmo tempo eu quero te ter por perto. Estranho não querer te ver e temer te perder. Loucura me causa. Eu preciso sair e dar um tempo de tudo. Te esquecer e aproveitar tudo que eu perdi quando errei em te entregar a minha vida. DJ Pierre Cupido tocando os sentimentos. O pop DJ de Cayenne emocionando e conquistando os corações. Pierre Cupido detonando só sucesso, fazendo a galera dançar a festa inteira sem parar. Eu vou curtir. Pierre Cupido, DJ Pierre Cupido. Eu sei você feliz sem esse amor que só me atormenta. Só que ao mesmo tempo eu quero te ter por perto. Estranho não querer te ver e temer te perder. Loucura me causa. Eu preciso sair e dar.